coisas que desafiam o meu viver. São os problemas que eu não posso resolver. A minha fé, por vezes atacada, jamais será abalada pelo meu amor por ti. Não é sacrifício te amar por tudo que fizeste lá na cruz. Receba honra e toda glória ao teu nome, Jesus. Ao teu nome, Jesus. Na capacidade, sou desafiado, ou na tempestade, sinto calafrios, às vezes com medo, sinto-me pequeno, mas sou gigante no meu amor por ti, mas sou gigante. Sacrifício.